Pra você dançar. Vamos limpar tudo que é ruim. ruim da nossa vida agora. Limpa, só joga a mão pra cima e gira, e gira, e gira. Quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Tô limpando você da minha vida. Quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira. Tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando, se para cá e cá. O mundo gira, palmas pra botas que o mundo dá. Ah, palmas pra botas que o mundo dá. Ah, já falei pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento era limpo, cê veio e sujou. Mas você ainda sobrevive minha mente. Por isso comprei pano de chão e um detergente. Pra detetizar você. Eu tô achando que bebi foi pouco. Se é a cara do Pidi. Alô, Pidi! Curti, sem duvidar, eu curto de novo. Só pra você parar de besteira, só pra você parar de falar. Eu tô numa relação que não é uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Já diz eu. Eu tô numa relação e não é uma prisão. Alô, meu Cariri, levante as mãos. Falou, aqui ó. DJ Marcelo, DJ Marcelo, o Playboy. Eu bebi, se duvidar, eu bebo de novo. E bebi foi pouco, então não venha me amolar. Curti, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você parar de besteira, só pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não venho uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação e não venho uma prisão. Estamos ao vivo pelo G-Show pra todo o Brasil. Mão pra cima, sempre é mais bonito. Fala aqui, ó. Exxon Martins. Fala que tá minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Sem paciência e não quero discussão. É nome de bote, que é de nome, mistura, mistura, que eu gosto do meu patrão Ranieri. Sérgio, seu nome, cuecas. Rodrigão, cadê tu, Nayane Rodrigues? DJ Marcelo, Playboy. Por aí. Malandramente, menino inocente, se envolve com a gente pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvido com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligada, vai se ver por aí. Alterada, na hora de botar o sal na gata, as meninas meteu o pé pra casa. E mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Alterada, na hora de botar o sal na gata, a menina meteu o pé na e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Nós vem por aí, nós vem por aí, nós vem por aí, nós vai metaleira, segura a sacode, paredão entrosado, vai, alô, Sérgio Miranda, bora meu patrão, esse é forte. Malandramente, menino inocente, se envolveu com a gente, pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvido com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, do pé pra casa, se a mãe tá ligada, vai se ver por aí. Alterada, na hora de botar o sal na gata, as meninas meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, eu te como aí. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Mas vem pra Bertaleira, show! Bota furando! Vai se ver, vai se ver, vai se ver, vai se ver. Vai, Bertaleira, vai! Vai! Vai se ver, vai se ver, vai se ver por aí! DJ Marcelo, sucesso, porra, 100%! sente a pressão. O nome dele é Marquinhos. O nome dela é Samira Show. Se você me ligar, vou atender no vermelho. Eu te quero mais, vai se olhar no espelho. Para de ligar no meu telefone. Esqueci meu nome, desaparece e some. Como eu te conheci, nunca me deu moral. Agora que eu tô bem, você tá passando mal. Eu disse vai, vai, vai correr atrás de quem não quer mais. Prova do meu amor. Vai, vai, vai sofrer por mim. Te quero mais, passe e olha no espelho. Se você me liga, vou atender no vermelho. Eu te quero mais, passe e olha no espelho. Isso é pra você, tô sendo aqui é completo. Se bora, se vira show. Se bora, Marquinho. Juninho Cidês, o moral de garanhões. Valesca, coração do Machado. Para de ligar o meu telefone. Esquece o meu nome. DJ Marcelo Playboy. Sacode, sacode. Quem tá apaixonado aí dá um gritão. Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo excelente, me faz bem. Quando você fecha os olhos no seu pensamento, fotografando o rosto desse alguém. Quando me estiver no dia triste, basta só o sorriso dela pra você ficar feliz. Quando se sentir realizado e dizer que encontrou bem que você sempre quis. Quando chorar de saudades, quando morrer de ciúmes, quando sua sensibilidade identificar um perfume. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metade, a rosa e o beijo flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metade, a rosa e o beijo flor. É amor, é o encontro de metade, a rosa e o beijo flor. É amor, é encontro de... Pra cima, sacode e vai! Sacode, sacode. Exon Martins. Exon Martins. Quando você fica ao lado de uma pessoa, ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos no seu pensamento, fotografando o rosto desse alguém. Quando estiver no dia triste, basta só o sorriso dela pra você ficar feliz. Quando se sentir realizado e dizer que encontrou bem que você sempre quis. Quando chora de saudade, quando morrer de ciúmes, quando sua sensibilidade identificar um perfume. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metade, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metade, a rosa e o beija-flor. É amor, é o encontro de metade, a rosa e o beija-flor. É amor, vamos embora, sanfoneiro, chora, sanfona. o Playboy de Tucuruí, tocando os melhores ritmos pra você dançar. Eu tô tentando namorar, tentando ser aquele cara pra casar. Eu penso em fazer certinho, mas no fim dá tudo errado. Eu tô ficando preocupado. Eu marco às 9, chego às 11. Comendo almoço, chego pra jantar. Eu saio da sua casa, penso em ir pra minha, mas no meio do caminho tem o mar. E lá a madrugada é uma criança, e eu nem vejo o tempo passar. Eu tô chegando às 7, mas tenho como explicar. E não sou eu que chego tarde, é o sol que nasce cedo. Tá sem jeito, eu nasci pra ser solteiro. Não sou eu que chego tarde, é o sol que nasce cedo. Tá sem jeito, eu nasci pra ser solteiro. Não sou eu, vai demorar. É o sol que nasce cedo. Ser solteiro e o netinho do paredão maracujá. Marabel, o som, vai de motos. Chile doido, se a cara do Caio repórter. Ai, doutor Marconi. DJ Marcelo, é show no ar. Vamos lá, Playboy. Bota essa galera pra dançar. Mais uma vez eu tô tentando namorar. Ser aquele cara pra caçar. Eu penso em fazer certinho, mas o fim tá tudo errado. Eu tô ficando preocupado. Eu marco às 9, chego às 11. Subindo o moço, chego pra jantar. Eu saio dessa casa, tento ir pra minha, mas no meio do caminho tem o mar. E lá a madrugada é uma criança, e eu nem vejo o tempo passar. Bebê, eu tô chegando às 7, e não sou eu que chego tarde, eu quero beber. Sua amiga recalcada. Se liga, mulher! O mais top DJ do estado do Pará. DJ Marcelo, o Play. Não tem nada pra fazer e fica nessa agonia. Fala de mim, pensa em mim. Diz quando era sua dia. Fala de mim, pensa em mim. Diz quando era sua dia. Não sabe meu primeiro nome. Acha que me conhece. Se põe no meu lugar, vê se comigo não se mete. Faz carinha feia quando passa do meu lado. Ainda por cima. Peace. Logo se entregou. Já no primeiro dia a gente fez amor, a gente se pegou. Nunca senti prazer daquele jeito. Você gritava tanto esse defeito, louca no colchão. Vamos lá, meu playboy. Que falsidade. Só percebi que tu não era de verdade quando acabou e eu nem tava na metade. Dias pra você voltar, segunda, terça e quarta para me ligar. Olha, nem mais um segundo. Ei, três dias e três noites, saber pra você é o tempo que eu preciso pra te esquecer. Você vai sofrer, eu vi. Diga aí. Eu tô bebendo, tô pagando na maior parra do mundo. E tu dizendo, ah, tu tá querendo, tá ruendo, me pedindo pra voltar. Que a gente logo se entregou. Já no primeiro dia a gente fez amor, a gente se pegou. Nunca senti prazer daquele jeito. Você gritava tapume sem defeito, louca no colchão. Que falsidade. Só percebi que tu não era de verdade quando acabou e eu nem tava na metade. De três dias pra você voltar. Eu segunda, terça e quarta para me ligar. Para além mais um segundo. Ei, três dias e três noites só vem pra você. É o tempo que eu preciso pra te esquecer. Você vai sofrer, eu vi um vagabundo. Tô bebendo, tô pagando na maior farra do mundo. E tu dizendo, ah, vagabundo, tá querendo, tá ruendo, me pedindo pra voltar. Deu zero hora, é madrugada. Não adianta me ligar. Tô bebendo, tô pagando na maior farra do mundo. E tu dizendo, ah, vagabundo, tá querendo, tá ruendo, me pedindo pra voltar. Deu zero hora, é madrugada. Não adianta me ligar. Todos os raparigueiros, DJ Marcelo, sacode, o Playboy. Sacode. Agora é na pressão, meu Playboy. Ai, ai, ai, ai, minha mulher descobriu, diz que eu sou raparigueiro. Ai, ai, ai, vou pro forró que agora eu tô solteiro. Imagens do Parara. Ó, meu amigo, bota uma cachaça pra mim. Hoje eu vou beber devagarinho. Amigo, bota uma cachaça pra mim. Hoje eu vou beber devagarinho. Tô animando, a galera tá chegando. O paredão tá aí tocando, a sacode eu vou curtir. Porque tô animado, a galera tá chegando. O paredão tá aí tocando, a sacode. Minha casa caiu, sou raparigueiro, minha mulher descobriu. Minha casa caiu, sou raparigueiro, minha mulher descobriu. Ai, ai, ai, ai, minha mulher descobriu, se eu sou raparigueiro. Ai, ai, ai, ai, eu vou cair no forró, porque agora eu tô solteiro. Ai, ai, ai, ai, minha mulher descobriu, se eu sou raparigueiro. Ai, agora eu tô solteiro. Sacota, gatão! Vai! Oh, oh. Bota fura! Minha casa caiu, casa caiu. Sou raparigueiro, minha mulher descobriu. Diz que eu sou raparigueiro. Ai, ai, ai, ai, eu vou cair no forró porque agora eu tô solteiro. Ai, ai, ai, ai, minha mulher descobriu que eu sou raparigueiro. Ai, ai, ai, ai, eu vou cair no forró porque agora eu tô solteiro. Se importa de me ver chorar, mas sei que um dia eu vou superar essa maré que tá batendo aqui, tá machucando sim, mas vai passar. Caicó vai, Caicó vai. É aí, eu não te esquecer. Meu coração não muda. Pesa aí, porque se eu resolver tirar você da minha, é saudade misturada com bebida, é sofrência garantida. Pesa aí. Pra maltratar seu coração, Jorge e Xande Avião. Vai, babador, vai. Simbora! Você não se importa de me ver chorar, Eita, Isaías. Mas sei que um dia eu vou superar essa maré que tá batendo aqui, Macumã, e tá machucando sim. Quem tá rezando pra esquecer aquela pessoa aí, toma uma dose e canta pra mim, ó. Balança! Essa aí, eu não encontrar ninguém melhor do que você. Essa aí, eu não te esquecer. Coração não muda. Para que para que reza aí. Porque se eu resolver tirar você da minha mão, é saudade misturada com bebida, é sofrência garantida. Reza aí. Bora, Shaolin. Fique na sessão. O Playboy de Tucuruí. Xavião, vai sassar. Você não se importa. Mas sei que um dia eu vou superar essa maré que tá batendo aqui, tá machucando sim. Mas vai passar, bora, meu Deus. Pode copiar, pode copiar. Mas não copia não, seu Dani. Originete. E começou a vaquejada, uma disputa racial. Gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado. Também a mulherada entra na competição pra ver quem derruba boi, ganha meu coração. Começou a vaquejada, uma disputa racial. Gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado. Também a mulherada entra na competição pra quem vem derruba boi, ganha meu coração. Vai, Santa Gênero gado, Santa Gênero gado. Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato. Santa Gênero gado, é Santa Gênero gado. Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato. Fazer amor no mato, hein? Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado. Hoje eu sou vaqueiro de rota lá. Na vida de solteiro, já larguei a de casado. Hoje eu quero vir, quero vir, vai. Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado. Hoje eu sou vaqueiro de mata lá. Vida de solteiro, bora, sanfoninha. Eu gosto dessa, é o shot, é o shot, vai. DJ Marcelo, o playboy de Tucuruí. Isso. Um dos melhores ritmos pra você dançar. Essas bandas aí, a melhor que tem a minha. E começou a vaquejar de uma disputa assim. Gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado. Também a mulher até entra na competição. Pra quem vem derruba boi, ganha meu coração. Pessoa vaquejada, uma disputa assim. Gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado. Também a mulherada entra na competição. Pra quem vem derruba boi, ganha meu coração assim, ó. Só tá gerando gato, só tá gerando gato. Levanta a vagueirinha pra fazer amor no mato. É só tá gerando gato, é só tá gerando gato. Leva a vagueirinha, fazer amor no mato. Vamos fazer amor no mato, amor. Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casal. Hoje eu sou vaqueiro de mata lá. Dia de solteiro, larguei a de casal. Hoje eu sou vaqueiro, vai. Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casal. Hoje eu sou vaqueiro de mata lá. Vida de solteiro, já larguei a de casado. Hoje eu sou vaqueiro de martelado. Bota furão. Vai, Júlio Morel. Sacode, sacode. Hoje eu sou vaqueiro de martelado. Poxa, meu Japinha. Dá-lhe meu playboy, vamos pra cima. Olha aqui, essa é a nova dança do verão. E todo mundo tá fazendo. E você também vai querer fazer. Esse é um novo movimento. Mas que sequência, esse é meu irmão. E a mulherada toda dança. Se liga no swing que vai começar. Sempre tomando todas, tentando não lembrar da gente, mas não sai da minha mente o teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo, e as lembranças com a gente fazendo amor. Oh, eu vou pedir pro essa mesmo. Aumentar o som. Bota o CD do Zezé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora um táxi te buscar. pra reconciliar, pra gente apaziguar. DJ Marcelo, bota aquela pressão que o Vaguinho gostou, vai. Agora é na pressão, meu playboy. Eu vou pedir pro garçom. O quê? Aumenta aí. Mata o CD do Zezé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora um táxi te buscar pra reconciliar, pra gente apaziguar. Aquele mesmo bar é avião. Vamos dar pressão, é naquele mesmo bar. Sei não, viu? Sei não! Olha o balsinho! Que solozinho legal, cara! Amiga, pra mim, pra mim! Aqui estou, no mesmo lugar de sempre, tomando todas, tentando não lembrar da gente. Mas não sai da minha mente o teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo. E as lembranças da gente fazendo amor. Levante o copo e canta, e canta. Ai, pedi. DJ Marcelo, playboy de Tucuru. Em outras palavras, isso é forró 100%. Olha na minha cara e vê se eu tenho cara de palhaço. Quando eu corri atrás do seu abraço, você não quis saber do meu amor. Olha na minha cara e vê se nela está escrito otário. Se algum dia eu fui seu quebra-galho, sua moral comigo acabou. Esse é o forró 100% do papai. Aqui completo. Maravilhoso Moda. Alexandre que fruta. Como é show. Faz muito tempo e eu andava louco pra te ver. Andava engasgado com você. Vou te falar tudo que eu sinto agora. O seu passatempo, um brinquedinho que você usou. O que você perdeu, alguém achou. Está cuidando muito bem agora. Em outras palavras, sou caindo fora. Em outras palavras, sou caindo fora. Olha na minha cara e vê se eu tenho cara de palhaço. Quando eu corri atrás do seu abraço, você não quis saber do meu amor. Olha na minha cara e vê se nela está escrito otário. Se algum dia fui seu quebra-galho, sua moral comigo acabou. Excellence. Oh, mais recente, imagens do Pará. Fala, danadinho. O homem dos dois corações, Alexandre que fruta. O nome do Social Music. Uma promoções. Faz muito tempo e eu andava louco pra te ver. Eu andava engasgado com você. Vou te falar tudo que eu sinto agora. Foi seu passatempo, um brinquedinho que você usou. O que você perdeu, alguém achou. Está cuidando muito bem agora. Em outras palavras, sou caindo fora. Em outras palavras, sou caindo fora. Olha na minha cara e vê se eu tenho cara de palhaço. Quando eu corri atrás do seu abraço, você não quis saber do meu amor. Olha na minha cara e vê se nela está escrito otário. Se algum dia fui seu quebra-galho, sua moral comigo acabou. Olha na minha cara e vê se eu tenho cara de palhaço. Quando eu corri atrás do seu abraço, você não quis saber do meu amor. Olha na minha cara e vê se nela está escrito otário. Se algum dia fui seu quebra-galho, sua moral comigo acabou.